seu lado encontro a felicidade. Com você o mundo fica mais bonito. É amor, é verdade, é simplicidade. Nosso sonho é eterno, é infinito. Teu sorriso me traz a paz. Teu abraço é meu lugar. Com você não quero mais nada. É contigo que eu vou ficar. Ao seu lado encontro a felicidade. Com dois seu, o música mais podindo. Ela vou evitar de ler sim que se engavo. Moço, sou eterna e de mim. Seu ato convo a felicidade. Com você o mundo fica mais bonito. É amor, é verdade, é simplicidade. Nosso sonho